Quiseram me derrubar, mas isso não foi possível. Quiseram me derrubar, mas isso não foi possível. Isso foi um porém. Vou brincar com meu brinquedo que pai do campo é de Orém. Mas isso foi um porém. Vou brincar com meu brinquedo que pai do campo é de Orém. Quiseram me derrubar.